Saudações, alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacace e está começando mais um Periscatio. Transmissão que é feita ao vivo via Facebook. Basta entrar no Facebook, procurar pelo grupo Periscatio, pedir para entrar e acompanhar as transmissões ao vivo e participar das transmissões com perguntas e cretinices, falem coisas cretinas e recebam patadas. O Periscatio acontece toda segunda e toda sexta-feira, a partir das 20 horas. O áudio da transmissão você consegue ouvir depois em formato podcast, que está disponibilizado também no site Verdaço. Muito boa noite, senhoras e senhores. Tô acompanhando aqui, tô olhando pro lado aqui, vocês estão vendo o meu joinha, tá, né? Sim, porque vai começar o jogo do Santos e eu deixei aqui, tá? Então, estamos acompanhando, pelo menos o primeiro tempo a gente vai. Santos e Ponte Preta, né? A última semifinal, que vai definir o nosso próximo adversário na fase semifinal. Então, é importante acompanhar esse jogo. Provavelmente daqui sai nosso adversário, só não vai ser Santos ou Ponte se a Ponte ganhar. Se a Ponte ganhar, ponto. Se a Ponte ganhar, ela passa passa o Corinthians, passa o São Paulo, e aí o São Paulo vai ser nosso adversário. Se der empate, o nosso adversário vai ser nosso adversário vai ser o Santos. Não, se der empate vai ser. Peraí, aí a Ponte passa. E já não sei mais. Depois vocês me ajudam aí, tá? Eu sei que tem três possibilidades aí de adversário. Um se der vitória do Santos, um se der empate, outro se der vitória da Ponte. Se der vitória da Ponte, a Ponte fica em segundo, né? Não é isso? Vocês me ajudam aí. Sem corações, tá? Denis Valenciano já tá entrando querendo mandar corações. Parem de mandar corações. Então, estamos acompanhando aqui, vendo o seu Gilson dando uma entrevista agora com o seu agasalho vermelho da Ponte Preta. Mas o nosso papo aqui vai ser realmente sobre Palmeiras. Esse Palmeiras que está com um aproveitamento espetacular, gente. Eu estou muito, muito, muito contente com o que eu estou vendo em campo. Sinceramente, está melhor do que eu esperava. Para este ponto da temporada. É claro, eu acredito, quero crer que esse time ainda vai evoluir, ainda vai corrigir o que ainda pode ser corrigido. Mas nesse começo de abril já está mostrando um futebol no nível que mostrou na sexta-feira contra o Novo Horizontino, realmente é uma surpresa muito positiva. Levando-se em conta que trocamos o técnico, que trocamos boa parte do elenco, que o time titular foi sensivelmente modificado em relação ao time que encerrou a temporada passada, jogando super bem. Mas eu, sim, é claro, temos que dar todos os descontos devido ao nível dos adversários. A gente ainda está jogando estadual. E nesse formato do futebol brasileiro, que já acontece já há quase 10 anos, que é um estadual esmagado, né? Um estadual mais apertadinho e um brasileiro grande durante todo o ano, a gente já viu, olha a Ponte Preta, ó, quase. A gente já percebeu e já não dá mais para se enganar com o nível técnico dos estaduais. Mas, acho que podia ser o time que fosse. Pegando o Palmeiras como estava naquela sexta-feira, no Pacaembu, e ó, era no Pacaembu, não era no Allianz Parque, né? Qualquer time que pegasse a gente ia tomar pau, ia tomar coco, porque o time estava ajeitadíssimo e a leitura do Eduardo Batista foi perfeita. Então ele está sabendo ler os adversários e está montando o time certo. Viesse outro time, provavelmente a armação do Palmeiras não ia ser a mesma, ia ser outra escalação ou pelo menos outro posicionamento. mas a forma como o time se posta em campo, a forma como o time está conduzindo os jogos, está sendo realmente empolgante. Então, em certos momentos, eu até mencionei no post que eu escrevi hoje, convido vocês a lerem. Então, entrem lá no Verdazo, www.verdazo.com.br, veja o último post. Lembrou o time de 96. A rapidez com que se toca a bola, com que os jogadores se movimentam, buscam os espaços, de repente aparecem na cara do gol, aconteceu tantas vezes. E eu estou falando principalmente daquele período que foi entre o intervalo e o gol do Borja, que foi aos 22. Então foram 22 minutos magníficos, espetaculares do Palmeiras. E só não teve mais porque quarta-feira tem jogo de Libertadores, você já está com 2-0 no placar, já tinha 3-1 no jogo da ida, você não precisava fazer mais. Acabou fazendo mais um do que fez, mas sem forçar. E o Novorizontino também já tinha entregue os pontos. Mas, assim, repito, dando todos os descontos do nível do adversário, esse time está jogando bola para caralho. Não tem outra expressão para usar. Está jogando bola para caralho. Então, dá muito gosto, dá muito prazer de ver. Aí o Guerra me solta na entrevista de hoje, ele fala que qualquer coisa que não seja o título da Libertadores vai ser um fracasso. Não, Guerra, não, Lobo. Não, Guerra. Ser campeão brasileiro, ser campeão da Libertadores, nunca é obrigação. Você só tem obrigação de ganhar um campeonato se você for. Sei lá, acho que nenhum estado tem. Você sempre tem uma rivalidade, sempre tem você e o seu rival. Ou sempre tem alguém, tem você e alguém te desafiando. Então você nunca tem obrigação. Você tem obrigação de chegar forte. Você tem obrigação de chegar competitivo e chegar, eventualmente, até como favorito. Acho que o Palmeiras tem obrigação de chegar como favorito, como está chegando agora no Paulista. Está chegando entre os quatro. E você pode pegar qualquer um dos outros três, São Paulo, Corinthians, e quem sair aí de Ponte e Santos, favorito é o Palmeiras. Você não tem dúvida. Você pode perguntar para a Ponte dando sufoco lá. Ponte metendo sufoco no Santos. E vai fazer um gol lá. Não fez. Eu acho que se você pegar qualquer turma de jornalistas, pega 10 aleatoriamente. Manda os caras colocarem no papelzinho quem que eles acham que vai ser campeão. Porque se for para falar, eles vão falar outra coisa. Mas põe eles põem no papelzinho e coloca numa urna. Puta, oito vão falar Palmeiras. No mínimo, mas no mínimo. Isso se eles forem honestos. Claro, claro. Não tem como falar que o Corinthians é favorito. Não tem como falar que o São Paulo é favorito, muito menos Santos e Ponte Preta. Não tem como, desculpem. Isso não quer dizer que já ganhou, isso não quer dizer que é só chegar lá e que vai ganhar. Não. Tem que jogar como jogou na sexta-feira. Primeiro, estudando o adversário e armando da melhor forma possível, provavelmente com escalação diferente da que foi na sexta-feira. Segundo, jogando com seriedade, jogando, ocupando todos os espaços, se doando na marcação, se deslocando para receber, fazendo triangulação, exigindo muito do físico. Então, se o Palmeiras jogar como jogou, se doando fisicamente também, aí sim, aí também não quer dizer que já ganhou, mas a chance de ganhar, agora quase gol do Santos, a chance de ganhar, aí sim, é gigantesca, né? Lógico, tem que confirmar, tem que entrar e jogar e ganhar. Clássico transcende tudo isso. Clássico é um jogo diferente, né? Aquele jogo de Libertadores também tem um componente especial, um componente a mais, que transcende a técnica, a tática, a obediência, a físico. Tem a coisa do coração, que conta muito. E mata-mata isso conta demais. Mas quem tem mais chance? É quem está melhor preparado, tá? Então, o coração serve para, às vezes, reverter esses favoritismos, essas melhores condições que um time constrói diante dos outros. Por isso que futebol é futebol. Por isso que não tem obrigação. Entendeu, seu Guerra? Não tem obrigação. Tem obrigação de chegar forte. Isso tem obrigação mesmo. E acho que vai chegar, né? No Paulista já chegou. Tudo indica que vamos passar bem dessa fase da Libertadores e caminhar nesse mata-mata aí. Mas tem que jogar. Eu estou muito empolgado. Queria saber um pouco de vocês. Primeiro, eu quero ver aqui a correção que vocês fizeram em mim aqui. Se for para os pênaltis e a Ponte passar, Palmeiras e Ponte. Quer dizer, se a Ponte passar, ah, tá certo. Se a Ponte passar perdendo Palmeiras e Ponte, que a Ponte pode passar perdendo, é só ela perder por um gol e ganhar nos pênaltis, tá? E quase gol do Santos de novo, tá? Tá bom o jogo, hein? 7 minutos, duas chances de cada lado. Empate Palmeiras e Ponte também. Vitória da Ponte, Palmeiras e São Paulo. Vitória do Santos, Palmeiras e Santos. Então é isso aí. Muito bem. Parabéns para todos que estão mais bem informados que eu aí. Adidas parece que já está lançando camisa nova. Eu vi lá o teaser que eles lançaram. Parece que tem a palavra obsessão ali. Eu não gosto muito dessa palavra, sabe? Acho que não combina muito com a tradição do Palmeiras. O Palmeiras nunca foi obcecado por vitória. O Palmeiras sempre foi um time que jogou bola e ganhou campeonatos, jogos e campeonatos. Mas nunca com obsessão, nunca com essa. Futebol Palmeiras não é uma coisa obsessiva. Pode ser que seja para o palmeirense, mas para o time do Palmeiras nunca foi. O estilo de jogo do Palmeiras, eu estou falando da minha impressão, tá, gente? Eu não sou dono da verdade. Mas o que eu entendo por Palmeiras, desde que eu me tornei palmeirense há 46 anos, é outra coisa. Não é uma coisa obsessiva. A obsessão, aliás, já é uma palavra. Não é lá tão positiva assim, né? A obsessão, às vezes, o pessoal confunde um pouco a determinação com obsessão. Mas, enfim, não é uma questão do vernáculo. Eu não gosto, particularmente não gosto dessa palavra. E também vamos lá, é um detalhe, é um negocinho que está escrito ali acho que no cangote, né, aqui atrás. Tudo bem, deixa para lá. Tomara que a camisa seja bonita. Mas o detalhe que deixaram escapar até agora é essa palavrinha aí, obsessão, não gostei. Wellington Porto pergunta: se for para escolher, qual a melhor opção, jogar contra Bambis ou contra Ponte? Puta, depende do que você considera como melhor, tá? Clássico é sempre mais legal, né? Ganhar clássico, então, melhor ainda. Mas é óbvio que o São Paulo tem mais chance de eliminar a gente do que a Ponte Preta. Então, depende do que você considera como legal, como melhor, né? Pessoalmente, eu prefiro pegar o São Paulo. Entre São Paulo e Ponte. Não pode esquecer que tem o Santos no meio também. Então, eu prefiro pegar o São Paulo. Gosto de bater neles, gosto demais. A gente está melhor que eles. Então não tem que ter medo. Temos que. Eles têm mais chance de tirar a gente do que a Ponte tem? Tem. Só que não é por isso que a gente vai temer o São Paulo. Nós estamos dando as cartas, gente. O baralho está na nossa mão. Então, venha quem vier. Sabe? Tô com vontade de. Se quisesse enfrentar os quatro aí, pega os quatro. Enfileira os quatro aí, vambora. Pega Ponte, depois Santos, depois São Paulo, depois Corinthians. Mas não dá, né? O calendário não deixa. Temos que escolher dois. Então, eu gostaria de pegar o São Paulo e o Corinthians, que são os mais tradicionais, né? Essa seria a minha preferência. Isso que o Guerra falou pode gerar uma pressão desnecessária, sem dúvida. É uma pressão boba. Não precisa pegar isso. O Denis quer pegar o Gambá na semifinal e na final. Puta, eu não sei o que que você anda bebendo aí antes da apresentação, mas. Tá, seria divertido também, né? É sempre divertido. Derby é sempre muito legal. Enfim, eu queria saber de vocês um pouco o que que vocês estão achando desse time, né? Da força desse time. Eu tô empolgado demais, eu tô deslumbrado demais, tô viajando na paçoca aqui, porque eu realmente eu tô achando que esse time tá jogando muita bola. William encaixou muito bem jogando de lado, mas muito bem. É, gosto dele jogando de lado e gosto dele jogando como segundo centroavante, mais enfiado também. Isso aí já serve para os minutos finais, quando o Palmeiras estiver precisando de um gol. Então ele está muito bem encaixado. Isso não quer dizer que ele precisa estar jogando sempre. De repente você pode ter um jogo em que seja muito mais produtivo você ter Dudu de um lado e Keno do outro. Ou você ter Dudu de um lado e Michel Bastos do outro. Ou você ter o Roger Guedes, que também está jogando muita, muita bola, sabe, está abrindo defesa. Jogou até de centroavante improvisado aí outro dia, né, contra o Novo Horizontino, quando ele tomou o cartão vermelho. Então, assim, estamos com um puta de um elenco, gente, um puta de um time. Então, assim, tô falando só do ataque. Agora, você pega a parte da defesa, também. Nós temos lá na frente de todo mundo o Felipe Melo, que, porra, encaixou, hein? Alô, você, cornetinha, que encheu o saco quando contratou o Felipe Melo, falou que ele era não sei o quê, que ele era. Pô, tá jogando muito, tá falando direitinho, tá falando o que tem que falar, não tá se perdendo na boca. Sabe, que puta contratação que foi o Felipe Melo, hein? E aí, até outro dia, você falar em Mina e Vitor Hugo era titular absoluto, seleção do mundo, os dois e tal. De repente chegou um cara que tirou o Vitor Hugo, que foi o Edu Dracena. O Edu Dracena está jogando, talvez, está vivendo a melhor fase de sua carreira. Eu não me lembro dele jogando tanta bola em nenhum dos times pelo que ele jogou. Nem no Corinthians, onde ele foi reserva, nem no Cruzeiro, onde ele foi titular por um bom tempo, já no começo da carreira, antes dele sair do Brasil. É, no Santos, onde ele ficou 4 ou 5 anos, mas não lembro dele jogando tanta bola quanto ele está jogando hoje. É, talvez quando ele jogou fora do Brasil, que daí eu não acompanhei. Aí não sei se ele estava jogando tão bem. Mas está jogando muito, muito, muito. E deu certinho ele do lado do Mina. É, mais certo do que com o Vitor Hugo. Porque o Edu Dracena, o forte dele é o posicionamento. E casa bem com a velocidade do Mina. Você tendo o Mina e o Vitor Hugo, você tem dois caras rápidos, mas que já não são tão bons no posicionamento. Quer dizer, o Mina até é também, né? O Mina é bom, o Mina é bom em tudo, cara. Se fosse aqueles videogame ali que você tem as barrinhas, né? O que que ele é bom, no que ele é ruim, no que ele é bom, no que ele é ruim. Ele é bom em todas, né? Vocês que jogam videogame, hein? O Mina joga muita bola. E nós estávamos com problema mesmo nas laterais, né? É, quando o Zé Roberto joga mal, o que tem acontecido de vez em quando, a gente tem problema do lado esquerdo. E do lado direito a gente depende muito do Jean. É, o Fabiano é o lateral reserva. Tá? A gente não pode exigir o Fabiano o mesmo que a gente exige do Jean. O Jean, ele nunca faz partidas magníficas, excepcionais, mas ele é regular. Ele é sempre aquele joguinho ali, sempre. Ele é confiável. E pelo que a gente vê hoje, no nível dos laterais em geral, gol do Santos, tá? 1-0 pro Santos. E foi bonito o gol. Então, acho que David Braz que fez. Pior é isso, hein? Então, assim, voltando ao papo dos laterais aqui. Porque a gente vê por aí, você tem um lateral confiável, que é o Jean, já tá bom demais. Só que a gente sofre quando ele não joga. E do lado esquerdo, mesma coisa. O Zé Roberto é um cara que já tá oscilando. Faz partidas boas, como ele fez na última sexta, mas ele estava vindo de duas partidas muito ruins. Muito ruins. E quando ele não joga, joga o Egídio, que é sempre um desespero, né? O Egídio hoje, na minha opinião, é o pior jogador do elenco do Palmeiras. Não que ele não caiba em qualquer time da Série A, hein? No mínimo como reserva. No mínimo, no mínimo. Dos melhores, ele pega um banquinho tranquilo. E se você pegar do sexto pior, do sexto melhor para trás, ele é titular de qualquer um. Tá? O Egídio. Só que para nossa ambição, para o que nós planejamos hoje para o nosso time, eu acho que ele já está abaixo. Tá? já não corresponde ao que a gente precisa, principalmente na parte defensiva. Então, quando ele joga, precisa ter todo um esquema para cobrir ele, e eu acho que é um desperdício de energia. Eu acho que você tem que ter um lateral que faça o que tem que fazer. Mas, enfim, estou muito, muito satisfeito com o desempenho do elenco, não do time, né? A gente tem um elenco. Não conseguimos, nenhum de nós é capaz de escalar o time titular do Palmeiras. O que a gente sabe que tem Prass, Jean, Edu Dracena, hoje, né? Mina, Edu Dracena e Zé Roberto, Felipe Melo. E na frente do Felipe Melo é só Dudu e Borja. Você tem mais três vagas ali que pode ser qualquer um. Então você tem o Guerra, você tem o Tietê. Seu Roger Guedes, seu Michel Bastos, o Keno, e por aí vai. E cada adversário você vai ter uma combinação diferente aí para escalar. Eric, Rafael Veiga, porra, cacete. Todos esses caras estão disputando três vagas. Tietê, né? Tietê já não tem mais aquele negócio de insaível, né? É, principalmente quando tem o Moisés. A gente esquece do Moisés. O Moisés está de molho ali, cuidando do joelhinho dele. Mas onde é quando ele voltar? Como é que faz? Então, assim, do meio para frente, Felipe Melo, Dudu e Borja. O resto é quem tiver melhor e quem encaixar melhor diante do adversário. Tem como não ficar empolgado? E aí, pensem que nós temos uma maratona ferradíssima pela frente, nos próximos 2 meses, ou daqui até o fim de maio, pelo menos, que envolve as finais do Paulista, o complemento aí da fase de grupos da Libertadores, 4 jogos, 2 jogos de mata-mata pela Copa do Brasil e o início do Brasileirão, 3 jogos. Pauleira, domingo e quarta, domingo e quarta, domingo e quarta. Acho que de todo esse período aí, acho que só 2 semanas a gente vai ter o meio livre. E a gente vai precisar rodar o elenco. A gente pode, os outros não. Então, os outros vão começar a estourar jogador, estourar jogador, estourar jogador, estourar jogador. E os nossos? Estoura um, tem outro. Estoura um, tem outro. Ah, estourou outro, aquele que tinha estourado já está voltando. Então, a gente tem essa dinâmica. Então o elenco tá enxuto, hein? Elenco de 31 jogadores. Não precisa ter 38, 39, não, que nem tem os times aí que tem. Então o elenco tá muito bem montado. Tem as preocupações ali com as laterais e tal, mas ninguém chega nem perto. Mas nem perto. Quem mais se aproxima? Atlético Mineiro, Cruzeiro e Flamengo. Minha visão, que pode encher o nosso saco no brasileiro. Com quem a gente vai disputar o brasileiro? Né? Então eu vejo Atlético, Cruzeiro e Flamengo. Não vejo o Santos. O Grêmio não vejo ainda, porque eu acho que o Renato Gaúcho não aguenta um ritmo aí de pontos corridos. Tá? Ele vai abrir o bico, aí eles vão trocar de técnico, aí vão dar aquela caída e não vão ter ritmo, não vão aguentar. Então não vejo o Grêmio nesse bolo aí também, não. Muito menos o Gambá, muito menos o São Paulo, desses, né? Então, assim, estou muito satisfeito. Queria ver um pouco o que vocês estão pensando sobre isso. O Júlio está falando que o time está ótimo, só as laterais que dão uma desconfiança, está concordando aqui. O Gilmar está dizendo que time quase perfeito, só os laterais, mesma coisa, só os laterais que não ajudam. Oreste tá jogando muito bem, Felipe Melo tá show na distribuição. Bem observado. Leonardo Baroni, Borja tem uma presença de área enorme. Não só de área, como fora da área, né, Baroni? Ele tá jogando como 9-9. Quando ele tá lá, ele resolve. Mas ele tá saindo da área, ele tá puxando o zagueiro, ele tá voltando para distribuir também, né? Ele tá jogando demais, ele tá jogando muita bola. E já era pra estar com muito mais gols do que ele tem. Ele tem 4 gols, mas já era pra estar com mais. O time está ótimo, disse o Nelson Tadeu. O time está ótimo. Tem intensidade e joga de forma coletiva. Se doam e com raça. Estou bem feliz com o andamento. Tem ninguém aqui que falava do Eduardo Batista, né? Que é filho do Nelsinho, que todo mundo sabe que vai dar errado, é óbvio que vai dar errado. Não tem ninguém aqui desse pessoal. Assim, recomendo a vocês que tinham essa opinião que se divorciem dessa opinião. Vocês casaram com essa opinião? Divorcie, dá o divórcio. Até a opinião não quer mais saber de você. Nem essa opinião quer saber mais de você. Tá? Essa opinião já era. Então, deem o divórcio para essa opinião. Já deu certo, gente. Jean está voltando de lesão, mas acho que só para semifinal. Talvez ele jogue quarta-feira, hein, Pedro? Júlio dizendo: quando Moisés voltar, acredito que aquela linha de quatro será Dudu, Moisés, Tchê e William. Depende do jogo. Júlio, você não entendeu ainda qual que é o barato? Você não pode escalar quatro nunca. Com esse elenco você não escala quatro. Você escala jogo a jogo. Esse aí pode ser que seja num jogo, mas no jogo seguinte é outro, no jogo seguinte é outro. E é por isso que ninguém consegue marcar o Palmeiras. Rodrigo Priolato, eu também acho que o time está jogando muito bem. É uma delícia de assistir. Porém, não pegamos adversários realmente fortes. Concordo que se jogar da mesma forma, pode ganhar de qualquer um. É, exatamente o que eu abri falando exatamente isso. É isso aí. Que bom que vocês estão. Eu não estou louco, então, né? Estou vendo a mesma coisa que acho que a maioria de vocês, pelo menos. Ninguém discorda aqui? Deixa eu ver. Michel Bastos, como Bambis deixar esse cara sair? Na verdade, aconteceu aquele episódio do ano passado, que deram uns tapas na cabeça dele. Na verdade, cara, isso daí sabe o que se chama? Efeito Wesley. O Wesley deixou os caras num estado de nervo, igual ele fez com a gente. E os caras, aí eles aproveitaram de uma crise política lá dentro do São Paulo, e os caras abriram o portão para os caras entrarem, ó, puta sacanagem, né? E aí os caras estavam lá fora protestando, quer dizer, ninguém estava lá para levar flores para ninguém, eles estavam lá fora putos. Aí foi lá um maluco lá e abriu o portão, ó, entra aí, tá de boa, entra aí, dá um cacete nos caras. E aí os caras entraram, roubaram camisa, roubaram bola, roubaram, e deram os tapas no Wesley e em quem mais estava perto. E aí sobrou para o Michel Bastos. Michel Bastos, que quando ele chegou no São Paulo, em 2015, jogou bola pra cacete, 14 ou 15, não lembro direito. Primeiro ano dele, ele jogou bola pra cacete no São Paulo. Jogou muita bola. Então, assim, ele sabe que o cara joga bola. E numa crise braba que eles tiveram, acabaram pegando o cara pra Cristo ali. Culpa do Wesley, tá? Quem deixa os caras louco de raiva é o Wesley. E aí eles partiram pra ignorância e pegaram quem tava perto. E sobrou pra ele. Bicho, aí ele, no lugar de trabalho dele, ficou puto. Perdeu o tesão de jogar bola no clube, sabe? Deu bode do clube. Não, não quero mais jogar aqui, cara. Não quero mais fazer gol e ter que olhar para esses caras que me deram tapa na cabeça. E tá certo ele. Então, assim, São Paulo tem certeza que não queria perder o Michel Bastos, mas perdeu por culpa da torcida, motivada pelo Wesley. Tá, então mais uma para a gente agradecer aí o Wesley. O Leonardo Baroni diz que o Jean joga certinho. O Tomazini diz que o Jean cabe em qualquer time, regular, se machuca pouco, apoia bem e defende com eficiência. E faz mais de uma função. Isso é importante, que eu não tinha mencionado. Além de tudo, se precisar quebrar um galho ali no meio de um jogo, né? Você tá sem um reserva, você tá, sei lá, dois volantes machucados, pô, bota ele lá e põe o Fabiano que resolve. O Hugo também está relativizando aqui a questão dos laterais, está dizendo que nenhum time tem laterais 100% confiáveis, fato. E eu acho que isso se aplica não só no Brasil, hein? Eu não sei dizer na Europa, um time que tenha dois laterais bons. Não, eu não acompanho tanto quanto vocês, tá? Mas pelo pouco que eu vejo, eu olho para o Real Madrid e vejo um tal de Carvajal, que para mim ele é igual o Fabiano. Não vejo nada nesse cara do Real Madrid. Enfim, pode dar um monte de exemplo aí. Qual seria a opção no mercado para lateral esquerdo? Júlio, eu não sei, velho. Eu não sei. Essas perguntas de. Eu não sou o Matos, caralho. Eu não fico assistindo o jogo dos outros. Eu vejo jogo do Palmeiras. Então. Ah, puta que pariu. Eu não sei, cara. Eu não sei. Eu não fico vendo o jogo, né? Quais são as opções. E outra, a opção de mercado é: está disponível? Quanto custa? Não sei, cara. Como é que eu vou saber? Caralho. Tem que levar patada mesmo, né? Faz as perguntas dessas, tem que levar patada. Aliás, padrinhos, atenção, padrinhos. Vocês estão devendo perguntas idiotas. Tá vendo que vim de fora as perguntas idiotas para eu dar patada. No Periscato passado eu não dei patada em ninguém, vocês reclamaram. Né? Também vocês estão fazendo o que tem que fazer, façam perguntas cretinas, igual o Júlio fez. Porra. Aquele Adriano que jogou no Barça, tá onde? Encaixava, hein? Aí, eu pedi, né? Eu pedi. Como é que eu vou saber onde tá o Adriano? Vai lá. Adriano do Barça, por onde anda? Vai na, você tá na internet? Vai lá e pesquisa, caralho. David Braz é o cara mais antipático do futebol brasileiro, com essa carinha de neném. Eu não acho que ele tem carinha de neném, não. Eu também não acho ele mais antipático, não. Só no time do Santos deve ter uns três pior que ele. Ele é um babaca, tá? Mas só no Santos tem uns três piores que ele, no Flamengo, no Corinthians. Esqueceu do Rogério Ceni. Você esqueceu do Rogério Ceni? Tá louco. Quando Moisés voltar, os quatro do meio será. De novo, é mais um escalando aqui. Nada, é Júlio de novo. Não adianta escalar, não adianta. Cada jogo é um. Luiz, o jogo contra o Peñarol é perigosíssimo. Vai que damos um. Palavra de quatro letras que eu não vou falar. Vai que damos um nananã e perdemos. Já complica demais a situação. Seria exatamente a situação do ano passado. Empatamos a primeira fora, ganhamos a segunda em casa na Bacia das Almas. Esse ano foi contra o Jorge. Ano passado, lembra? Foi contra o Rosário Central. A gente ganhou de 2 a 0, mas tomamos um puta de um sufoco, né? E aí perdemos do Nacional em casa. Dessa vez nós vamos pegar o Peñarol, que é o irmão do Nacional lá, né? O irmão, sei lá, o grande rival deles. São times equivalentes. Então, o jogo é perigosíssimo porque poderíamos ficar em terceiro depois da terceira rodada. É exatamente a mesma situação do ano passado. Se perder, complica demais. Se perder, complica. Se empatar, você não ganha. Mas se perder, igual perdemos pro Nacional, complica demais. Então, realmente, não pode bobear. E os próprios jogadores já mencionaram isso, viu, Luiz? Você deve ter acompanhado aí. Os próprios jogadores, os remanescentes do ano passado, mencionaram esse jogo do Nacional, falaram que aprenderam a lição. Eles estão ligados, não estão viajando, não. Leonardo Baroni. Eduardo Batista tem um controle do grupo que o Marcelo Oliveira, em quase um ano, não teve. Sem dúvida. Sem dúvida. E isso ficou muito evidente na virada de 2015 para 2016. Ele simplesmente não propôs nada novo. Só piorou o que já estava claramente em decadência no fim de 2015, né? Então, em 2016, a gente esperava que ele viesse com uma proposta nova, diferente, que ele evoluísse aquele grupo, que ele inclusive ajudou a reforçar na virada de 15 para 16. Então contratou Edu Dracena, contratou Moisés, contratou. Tudo bem, vem Roger Carvalho, né? Mas a gente ganhou o Jean, né? Foi um reforço importante. Quer dizer, a gente esperava uma evolução do Marcelo Oliveira e ao contrário, ele manteve tudo do jeito que estava. E o time piorou, cada vez piorando, né? Ao contrário do que a gente está. Hoje a gente está numa maré de subida, né? Então, por isso que a diferença clara, embora a pontuação seja a mesma, a situação de grupo seja a mesma do ano passado, é que a gente está num viés de subida absurdo, ao contrário do ano passado. O Beto Barradas está falando de uma reportagem que saiu num jornal paranaense, tá. Legal, legal você ter proposto essa discussão aí. O que o cara, o paranaense lá, ele fala é que. Agora aconteceu um lance curioso, que a bola foi lá na mesa do representante, lá no Pacaembu, e o Luca da Ponte Preta foi tentar pegar a bola, se atrapalhou, aí deu um tapão na mesa, derrubou tudo a mesa. Aquelas mesas de plástico de piscina, sabe aquelas mesas de plástico branco? Foi lá, deu um tapão, caiu tudo. Curioso. Talvez tome até uma puniçãozinha. Mas então, falando do caso do Paranaense ali. É aquela coisa meio nóia, né? Ah, porque tá favorecendo o Flamengo, aí ele faz uma série de apontamentos ali, que o Flamengo vai fazer um monte de jogo em casa, seguido, e que isso gera uma vantagem para o Flamengo, porque ele vai em casa, que eu digo, no Rio de Janeiro. Então, o que acontece? Tem algumas sequências que o Flamengo joga em casa, depois clássico fora, que acaba sendo no Rio também. Aí jogo em casa, aí outro jogo fora também, quer dizer, tem uma sequência parece que de 5 jogos seguidos do Rio de Janeiro, que o cara descobriu. Ele estudou a tabela inteira pelo ângulo de todos os times e viu que tem umas discrepâncias a favor do Flamengo. Assim, eu sou sempre da opinião que se tem uma vantagem numa parte da tabela, num outro ponto da tabela vai ter a compensação. A tabela é 19 em casa, 19 fora. Tá, mas você pega uma sequência e você embala. Cara, isso pode acontecer. Por outro lado, se você não ganha essas 5, se você não pega esse embalo, e é um risco disso acontecer, acabou, né? Então, essa vantagem ela só se concretiza se o time corresponder. E mesmo assim ele é contestado, porque pô, se você está jogando clássico fora de casa, que em tese é dentro da sua casa, o jogo em casa que você vai ter no outro turno contra o seu rival de estado, ele não conta como jogo em casa, ele conta como jogo campo neutro. Se bem que com essa história de torcida única, muda totalmente esse raciocínio. Temos que. Peraí, volta tudo. Tem a torcida única. Tem lá no Rio ou não tem? Me ajudem aí. Tem torcida única no Rio? Agora eu já estou perdido. Se tem torcida única, não quer dizer nada essa vantagem de jogar 5 seguidas no Rio de Janeiro. Porque se ele vai jogar 2 clássicos fora, ele está jogando sem torcida. Então é jogo fora, né? Se não tem, aí tem essa compensação aí que eu estou falando. Tá? O que é essa compensação? Ele vai jogar o clássico como mandante em campo dividido ao meio. Então ele vai jogar fora, neutro, que acaba sendo uma desvantagem. Então é o que eu sempre falo. Eu acho que esse tipo de nóia é exagero. Quem fez isso ano passado foi o Mauro, Maurão, Mauro César. Que falou que a tabela favorecia o Palmeiras porque aconteceu umas coincidências dessas com o Palmeiras num período do campeonato. E eu achei ridículo, sabe? Achei que foi uma forçada de barra e continua sendo, eu acho, uma forçada de barra agora, teoricamente, em favor do Flamengo. Mas não deixa de ser interessante de verificar qual vai ser a posição do jornalista Mauro César agora. Se ele achou que a tabela do ano passado favorecia o Palmeiras. Então agora ele tem que vir a público reclamar que a tabela está favorecendo o Flamengo. Tem que fazer isso por coerência, né? Se ele quiser ser levado a sério como jornalista, como, né, como um cara que propõe coisas para o futebol, ele tem que criticar seriamente a tabela do Campeonato Brasileiro. Embora eu não concorde com esse raciocínio, eu acho que é um raciocínio que, como eu expliquei agora, se tiver torcida única. É uma análise, se não tiver torcida única, é outra análise, e qualquer que seja, sempre vai ter um período da tabela que vai compensar o outro. Então, acho que não procede, tá? Acho que não, acho que é um exagero. O Douglas está dizendo que o Barcelona, desde que dispensou o Daniel Alves, está sofrendo com a lateral. Então, Barcelona, tá? Tá com problema na lateral direita. O Denis menciona que para a esquerda a gente pode usar o Vitor Luiz, que está no Botafogo. Não acredito que ele vai querer voltar. Ele está numa fase da carreira dele, viu, Denis, que ele está a fim de jogo. Ele quer crescer, ele quer jogar. Ele não quer simplesmente fazer parte do elenco e ficar relegado à segunda ou terceira opção, que é o que aconteceria com ele aqui no Palmeiras. Eu acho até que ele seria a segunda opção. Ele estaria na frente do Egídio hoje se ele estivesse aqui. Mas não, essa é a minha opinião. Acho que o Eduardo deixaria ele como terceiro e aí ele prefere ser titular do Botafogo. Aí é questão de o que ele imagina para a carreira dele, tá? Cada um, cada um. O Selauco está dizendo que, aliás, Selauco, estamos sentindo a sua falta, a sua participação no grupo de WhatsApp está muito limitada. Suas intervenções são sempre pertinentes. Com o esquema do Eduardo, quando eu falo do grupo de WhatsApp, viu, gente, eu estou falando do grupo de padrinhos, tá? Então, para você que gosta do trabalho do Verdasso, que quer que o Verdasso continue cada vez mais ativo, mais atuante, mais presente, ajuda a gente a atingir a nossa meta. A gente precisa chegar em 1.000 padrinhos. Quando eu chegar em 1.000 padrinhos, eu vou poder dispensar o meu salário. Vou poder dispensar. Vou poder pedir dispensa do meu emprego e aí sim dispensar o meu salário. Por quê? Porque daí eu terei condição, por estar sendo apoiado pelos leitores, de dedicar 100% do meu tempo ao Verdasso. Aí, todos vocês que fazem sugestão, todo dia chega, gente. Pô, sugestão, você podia fazer um post sobre isso, você podia fazer um post sobre aquilo outro ali, você podia falar sobre não sei o quê. Beleza, tem muita coisa que vocês pedem que exige pesquisa, que exige um pouco de estudo, que exige um certo tempo, um investimento em telefonema, em conversas, que não dá para fazer assim, de bate-pronto. Simplesmente pegar e digitar, que é como eu faço a maioria dos posts que vocês leem hoje. Só que para poder fazer isso eu preciso de tempo. Eu tenho responsabilidades, tenho obrigações, com a empresa que me paga para fazer o meu trabalho de administrador de empresas. Então, por isso que eu comecei esse programa de apadrinhamento. Então, hoje nós já somos em 177. É um orgulho muito grande chegar toda semana aqui e falar um número bem mais alto do que da semana anterior. Então, está crescendo bastante semana a semana. E, inclusive, no grupo de padrinhos saem muitas ideias para posts. Os padrinhos escrevem post. Agora eles estão falando, né, no pós-jogo, estão mandando áudio no pós-jogo. Então, assim, estou tentando fazer o Verdasso cada vez mais. Além de ser um instrumento de manifestação da torcida do Palmeiras e de combate à imprensa que tem uma postura predatória contra o clube, então a gente rebate, a gente briga, a gente cobra a imprensa. Mas além disso, é um espaço para o próprio torcedor do Palmeiras também dar sua opinião, falar, não só na área de comentários, né, mas produzir um pouco de conteúdo também. A tecnologia proporciona isso para a gente, então por que não usar, né? Então eu estou abrindo o espaço aí para vocês usarem, para vocês falarem, para vocês escreverem. E para isso basta ficar padrinho, né? Você vê aí o plano que mais se adequa a você, se você achar que a gente merece aí o teu apoio. A gente vai ficar muito feliz e seja bem-vindo, né? Você que vai entrar no www.padrim.com.br/verdasso, www.padrim.com.br/verdasso, você vai entrar lá, vai se juntar a nós, vai ser muito bem-vindo e vai começar a participar ativamente do site, tá certo? E dar sugestão e falar, etc. Boa noite, disse o Anderson Moura. Boa noite, o cacete. Para de querer chamar atenção para você, rapaz. Você é louco. Vai querer chamar atenção? Quer que eu pare aqui para dar boa noite para você? Pronto, já fiz isso. Tá contente agora? Cacete. Padrinho leva patada também. Tem isso. Vamos lá, Selauco. Tava falando tudo isso com o Selauco, né? Com o esquema do Eduardo, assim como era com o Cuca, basta laterais que não comprometam atrás. Não, está afirmando, não está perguntando. Com o esquema do Eduardo, assim como era com o Cuca, basta laterais que não comprometam atrás. Não dependemos demais dos laterais para atacar. Ah, mas veja bem. Se você não tem os laterais à disposição para poder recorrer a eles, você acaba ficando previsível. Você tem que ter os laterais como alternativa. quando os caras, quando o adversário, a gente vai pegar uns caras bem mais qualificados que o Novo Horizontino. A gente vai pegar times com um esquema defensivo bem mais forte que o do Novo Horizontino, com jogadores mais fortes, né? Uma coisa é você passar pelo Moacir, que é o lateral direito do Novo Horizontino. Outra coisa é você pegar um lateral de um River Plate, você pegar, sei lá quem é o lateral dos caras, de repente os caras têm uns laterais bem ruins também. Mas a tendência é que sejam melhores, né? E olha lá, cenas lamentáveis no Pacaembu. Olha lá, Bruno Henrique, Luca. Olha lá, cenas lamentáveis. Muito bom, muito bom. Não vai sair mais nada disso. Mas acho que tem que ter sim, viu? Sei lá, tem que ter laterais. Quando precisa, a gente fala, aciona o lateral, o cara desce e a gente consegue ter um bom esquema de cobertura. Precisa ter. É, não basta só não comprometer, não. Se for por esse caminho, a gente está mediocrizando o time. A gente precisa sempre estar evoluindo. Nesse momento, a gente está nesse ponto que você falou. Nesse ponto, neste momento, está sendo suficiente. Mas é assim, o Palmeiras está sendo visto por nós, está sendo visto por todo mundo. Está todo mundo estudando o Palmeiras. Daqui a pouco eles vão neutralizar isso. Se a gente não tiver como alternativas laterais para entrar tanto em diagonal como para passar por fora como alternativa, vai ficar mais fácil de marcar os dois flancos. Né? Então acho que tem que ter sim. Acho que a gente não pode se contentar com isso, não. Disse o Rodrigo Prinolato. Quero levar o Valdívia para minha casa. Até já passei o batom. Foi isso que você disse, né? Isso que está escrito aqui, ó, todo mundo está lendo. Tá? Problema seu, cara. Faça o que você quiser. Olha lá, Luiz Espinhal. Estou de cinta liga esperando pelo Valdívia. Ele vem ou não vem? Cara, não sei, cara. Liga para ele. Isso é problema seu. Não tenho preconceito. Estilo novo de dar patada, acabou de ser inaugurado, né? Estilo novo. Eduardo Pilégio pensando, olha lá, pô, mas vocês não têm criatividade, né? Os três, eu provoquei, falei, cadê as perguntas cretinas? Os três falaram, cadê o Valdívia? Pô, tenham criatividade, seus malditos dromedários, suas zebras malditas. Puta, como vocês são burros. Vamos pegar uma pergunta inteligente aqui. Conrado, o que você achou do treinador do Peñarol falar que o Atlético Paranaense tem mais time que o Palmeiras, Alexandre Penteado? Ah, você caiu nessa, Alexandre? Sério mesmo que você caiu nessa? Cara, vá ver direitinho o que que o cara falou. Vá ver direitinho o que que ele falou. Não foi nada disso, tá? É lógico, a imprensa tende a valorizar e eu acho que cabe a nós, torcedores, filtrar isso daí, tá? O que ele disse foi que em janeiro, quando ele observou os dois times, ele gostou muito do Atlético Paranaense e comparou com o Palmeiras que ele estava vendo naquele momento também. Normal. Ele não quer dizer que sabe que é melhor que o Atlético, que é melhor que nós, sabe? Ele sabe perfeitamente com quem ele está jogando, ele está vendo, né? Então, calma, calma, não cai nessa pilha não, pilha da imprensa, tá? Guilherme Daru está lembrando que o Mauro César falou essa história do ano passado, da tabela, né? Tá vendo? Não sou só eu que lembro, não. Todo mundo lembra. Aqui, vamos tirar um sarrinho dos caras? Olha o Vanner falando assim. Vendo a entrevista dos jogadores do São Paulo, a gente vê a pobreza dos patrocinadores. Arroz, Tio Urbano, Jolie, Aztec. Eu nem sei o que que é isso, cara. Só sei o arroz que é arroz. O resto eu não sei nem do que é Jolie, não sei o que é. Aztecs eu não tinha nem visto, nem sei o que é também. Não sei. No Rio tem torcida única se um time não chiar, principalmente o Vasco. Então é indefinido? Então é isso, cara, mas na verdade pouco importa. Tendo ou não a torcida única, sempre, qualquer que seja o caso, um período da tabela vai anular o outro. Tá? Talvez tenha uma pequena discrepância. Nada que justifique um mimimi, uma encheção de saco, sabe? Me parece muito mais um factoide aí. No Rio não tem torcida única. Esse ano, pô, obrigado, Oreste, pelo trabalho incansável dos padrinhos em tornar esse projeto possível. Os padrinhos, além deles participarem como apoiadores, gente, eles estão tão juntos nesse objetivo de chegar a 1.000 padrinhos, a 1.000 apoiadores, que eles já estão se juntando na força de convencimento de outros palmeirenses. Isso significa o quê? Para enorme satisfação minha, que quem está junto está vendo que não é palhaçada, não é brincadeira. Não estou aqui para, sabe? Eu estou aqui para fazer um trabalho pelo Palmeiras, e eles estão acompanhando de perto e estão vendo isso. E estão apoiando, não é porque eu sou bonito, né? Estão apoiando porque estão vendo que o trabalho é sério, que eu estou investindo, reinvestindo tudo que entra no site. E, sabe, estou muito satisfeito com o engajamento dessa turma aí. Então, aí, renovo o convite que o Oreste aqui fez. Chega mais aí, junte-se a nós, né? Olha o que disse o Kleber aqui. Esse ano podemos ampliar nossa condição de maior campeão do Pacaembu. É verdade. Nenhum time levantou tantos troféus do Pacaembu quanto o Palmeiras, e quis o destino que a gente tivesse aí na boca para disputar mais um troféu no Pacaembu. Para isso a gente precisa passar pela semifinal, né? Vamos passar pela semifinal, aí sim, provavelmente a finalíssima vai ser no Pacaembu com o mando nosso. Muito provável. O Luiz cornetou a minha patada. Diz que a minha patada foi politicamente correta. Então faz assim, Luiz, vai tomar no olho do seu cu. Tá certo? Essa foi bem politicamente correta também. Dudu, Borges e William fazendo gol é excelente, está funcionando. Até a hora que ficar manjado, por isso que é importante sempre ter variações. Sempre. Não se acomodem, não se convençam quando com um jogo bom, que jogando sempre essa escalação que vai dar sempre certo. Não, não é assim mais que funciona o futebol. Já foi assim. Não é mais. Zebras? Zebras. Vocês não passam de zebras. Vocês são umas zebras relinchantes, malditos protozoários. O Eduardo não mexeu na espinha dorsal do time, manteve o que o Cuca deixou de legado e criou algumas variações. Está me questionando aqui o Led Kim. Nos jogos, dá a entender que quando não funcionam as variações, os jogadores se entendem. Ah, dá a entender. Aí, tá vendo? É você que está enxergando desse jeito. Não quer dizer que seja verdade. Nem a minha visão, nem a sua. É uma opinião, tá? Respeito e tal. Mas mexeu. Porra, se mexeu. O esquema primário é o 4-1-4-1, que é radicalmente diferente do 4-2-3-1 do Cuca, tá? É radicalmente diferente em termos de cobertura, radicalmente diferente em termos de armação, é radicalmente diferente. Felice Faraone Filho, tua preferência na SEMI é Santos ou Ponte? Já perguntaram se era Santos ou São Paulo. Se for para pegar Santos ou Ponte, prefiro Santos, cara. Prefiro sempre jogo grande, pelo mesmo raciocínio. Talvez você não tenha chegado aí desde o começo, tá? Mas fica aí. Para quem não chegou, audiência rotativa do Periscatos. Prefiro sempre jogo grande. Na atual situação do Palmeiras, venha quem vier. Daí eu prefiro jogo grande. Se a gente tivesse querido em 2012, aí óbvio, eu ia sempre preferir o adversário mais fraco. Mas não é o caso agora. Ó, o Leandro aqui tá lembrando que agora tem bolão dos padrinhos também. Exatamente. Então a gente já criou um bolão dos padrinhos pro Campeonato Brasileiro. Então deu um bolo, tá dando ainda, né? O pessoal ainda tá pondo a mão, tá matando o escorpião no bolso para pagar a taxa de inscrição. Ah, tem que pagar a taxa, tem que pagar, ué, tem o prêmio. Que aqui eu dei o prêmio. O bolão é assim, todo mundo contribui, forma um bolão, por isso que tem esse nome. Aí o vencedor desse bolão vai levar aí uma boa parte. É, uma parte para o vencedor, uma parte para o segundo, uma parte para o terceiro. Tá? Nada para casa. Tudo para os vencedores. Tá? Não tô falando, não, o bolão não é para o caixa do Verdazzo, não. O bolão é para a gente se divertir. Quem ganhar, pega o bolão e faz o que quiser com o dinheiro. E não vai ser pouco, viu? Tá? Vai dar uns R$ 1.500 para quem ganhar, mais ou menos. Qual a sua preferência para semi? Porra, de novo, cacete. Agora o Prio Lato está dando uma de João sem braço aqui, dizendo que perguntou do Valdívia do Inter. Aqui, produção. Palmeiras também está reforçando o time da base, trazendo jogadores promessas. Trouxe um chileno semana passada e hoje acertou com um jogador do Paraná. Se vai dar certo ou não sabemos, mas eles estão pensando no futuro. Isso daí já está acontecendo faz uns 2 anos, né? Quem está acompanhando um pouco mais de perto, com um pouco mais de atenção, está vendo que isso acontece direto. Palmeiras traz, testa. Se dá certo, beleza. Se não dá certo, tchau. Já faz 2 anos que está acontecendo isso, tá? Quando sai na imprensa, você pode ter certeza que é o empresário dele que deu um jeito de colocar, tá? Então hoje apareceu, na verdade, você falou do Paraná, é um cara que veio do Vitória, que foi meio que um contrapeso ali na negociação do Cleiton Xavier. Aí apareceu lá, ó, foto do menino, com um cara que é igualzinho o Gugu Liberato do lado dele, que é o empresário dele. Certeza que foi o cara que deu a notícia ali, que deu um jeito de encaixar a notícia no noticiário. Tá? Isso é normal. Esse bolão, só quem está no zap, eu saí faz tempo. Não, se você também estiver atento ao grupo do Facebook, tem o grupo do Facebook dos padrinhos e o grupo do WhatsApp. O bolão está sendo organizado via Facebook, tá? Porque é mais ágil, né, de fazer o controle e tal. Então, o LEDKEY, entra no grupo do Facebook que está tudo ali. Agora, quem não participa do Facebook, quem não participa do WhatsApp, realmente não vai ficar sabendo, né? Tem que participar. Guilherme Daru, agora vão levar o Keno no Bem Amigos. Vão constranger ele agora. Ah, só falta, né? Só falta. Não duvido nada que façam isso. Tem que reforçar a base mesmo, disse o Alexandre. Última copinha, acho que foi o pior time do Palmeiras nos últimos 5 anos, fácil. Não é por isso que a gente tem que reforçar a base, né, Alexandre? Não é? Ganhar a copinha não é objetivo. Tá? Ganhar a copinha é contar as duas coisas. O Palmeiras está fazendo um trabalho muito bom na base, mas muito bom mesmo. Tá? Aquele chileno, Arancibia, ainda está na base? Foi um desses casos. Veio, se não um contrato aí um pouco maior. Veio um contratinho curto, agradou no começo, fez um contrato um pouco maior. Quando chegou na idade, que ia estourar a idade, venceu o contrato, fala: não, você não é bom o suficiente. E já deu área. Quer dizer, o Palmeiras contrata porque tenta, né? Numa dessas acerta. O Palmeiras contrata moleques para a base com 15, com 16, com 17, com 18 e acompanha o crescimento do moleque. Às vezes não dá certo, mas traz. Contratação não é só para o time de cima. Você tem que contratar a gente para a base. O cara está se destacando lá no outro time. Para que que vai deixar um moleque que parece que vai virar um azogue se destacar no Vitória, para o São Paulo vai pegar? Né? Por que que você vai deixar um cara que está se destacando ali no Goiás, para o Corinthians ir lá e pegar? Vai lá e pega. Se der certo, é nosso. Se não pegar, solta. Né? O custo é baixo, o custo é pequeno. A hora que você acerta um, você paga todas as operações. Então tem que ficar atento. Né? Mas também não é só ficar contratando, né? Contrata e tem que dar aquela lapidada final. Também aí você precisa da competência dos profissionais de base, principalmente o sub-17, sub-20, que são as, né, do 17 ao 20, que são as últimas categorias antes de subir o moleque mesmo. Ok, senhores. Bauza foi mandado embora da Argentina, tá no mercado. Senhores, queria agradecer muito mais uma vez a companhia de vocês aqui. Tá agradável fazer esse programa 2 vezes por semana. Antes era uma vez por semana só, né? Há cerca de um ano a gente começou a fazer 2 vezes por semana. Por quê? Porque é muito agradável ter a companhia de vocês, padrinhos e também não padrinhos, mas fazendo perguntas, falando de Palmeiras, dando patada. É uma delícia vir aqui. Vocês vêm aqui para levar patada. Aquela vontade de xingar alguém que você tem. Vocês me dão essa oportunidade. Eu fico muito agradecido. Realmente é uma atividade muito terapêutica, até eu diria. Falar de Palmeiras, com gente bacana, quer dizer, sempre muito legal. Obrigado. Sexta-feira, então, a gente volta com mais um Periscatos. A gente não fez sexta passada, obviamente, por causa do jogo, mas nessa sexta tem, e nós vamos falar sobre. Ó, essa sexta vai ser foda, porque nós vamos falar do jogo do Peñarol e nós vamos falar da semifinal já com o adversário definido. Então vai ser bem legal, tá? Se eu fosse vocês, eu não perderia. Abraço para todo mundo, até sexta-feira. Tchau.